chegámos à casa da Leopoldina, uma porta simpática sorriu. E quando pedimos para entrar, suavemente ela se abriu. Tanta beleza não tinha fim. E os